Olá, queridos, bom dia. Aqui é Ita Costa e retornando com vocês para a nossa campanha de oração, O Poder da Oração no Casamento, não é verdade? Tivemos uma pausa, mas foi uma força maior, queridos, que aconteceu na minha vida. Deus me presenteou tremendamente com um congresso de coach de inteligência emocional e administração de negócios. É uma ferramenta que eu já estava buscando há muito tempo, já estava procurando aprender sobre a utilizar essa ferramenta e aplicar na minha própria vida para que eu alcance os meus resultados. Para quem não conhece o que é o coach, o que significa o coach ele é uma palavra em inglês que indica atividade de uma formação pessoal ou um instrutor. O instrutor é o coach, é o treinador, é aquele que vai te ajudar a evoluir em alguma área da sua vida. É aquele que vai te ajudar a você sair do estado atual para te levar ao estado desejável. Eu costumo ver que, e nós aprendemos ali, e eu costumo dizer que para igrejas que trabalham com discipulado é um coach. O discipulado é o coach porque a figura do discipulador, a figura do líder, ajuda você a perceber áreas da sua vida que você não tem enxergado e te ajuda a levar para um estado desejado, um estado melhor, um estado de abundância, um estado de prosperidade em todas as áreas de sua vida. Então, meu querido, se você tem um discipulador na sua vida, se você tem um pastor na sua vida que te pastoreia, dê ouvidos ao seu pastor, o que ele fala, porque eles não falam para o mal, sempre falam para o bem. E querem que você saia de um estado atual, não sei qual é o seu estado atual que você se encontra hoje, se é um estado de depressão, um estado de tristeza, um estado de vergonha, mas ele vai te ajudar a sair desse estado atual que você está se encontrando hoje e te levar para um lugar, para o estado desejável. Então eu sempre busquei isso para a minha vida. Eu descobri a ferramenta da leitura, do conhecimento. Quem lê, quem gosta de ler, quem gosta do conhecimento, não perece. A própria palavra já nos diz lá em Oséias, o meu povo perece porque falta conhecimento. O meu povo está sofrendo porque eles não buscam aprender. O meu povo sofre porque eles não conhecem as causas, as situações e as coisas não buscam solução. Foca no problema em vez de focar na solução. Não é verdade? Muitas vezes, quando as coisas ruins vêm sobre nossa vida, quando acontece, qual é a nossa ação? É ficar prostrado diante do problema. É ficar olhando para o problema. Ó céus, ó vida. Ó meu Deus, eu sofro tanto. Eu fiz isso comigo. Eu me fiz de coitada. Quando meu esposo me pediu o divórcio. Ó meu Deus, eu estou sofrendo tanto. E queria colocar a culpa nele porque eu estava passando por aquela situação. O que eu aprendi? Na verdade, tudo está certo na nossa vida. Tudo está certo na nossa vida. Não tem nada errado, não. Sabe por quê? Porque o estado atual que nós estamos vivendo hoje, nada mais, nada menos é fruto das nossas escolhas. É uma colheita. A Bíblia fala, a Bíblia é clara. A semeadura é livre. Mas a colheita é certa. De Deus não se zomba e nem se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, disso ele vai ter que colher. E é verdade. Nós estamos orando, nós estamos aprendendo sobre 14 motivos que levam o casamento ao divórcio, que levam o casamento ao fracasso, que podem destruir a vida conjugal. Mas para que a gente chegue num estado desse, do casamento estar em ruínas, ou se Já aconteceu? Já apareceu o divórcio? O marido já foi embora? O marido já disse eu não te amo mais? Eu não te quero mais? Como um dia eu ouvi? É uma colheita. Primeiro momento eu achei que era a loucura do meu esposo, que ele era o errado, a culpa toda da nossa vida está sendo daquele jeito, era dele, mas eu não queria assumir as minhas responsabilidades. É a síndrome de Adão e Eva, não é verdade? Quando eles comeram do fruto proibido, quando eles comeram da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal, que eles foram proibidos pelo Senhor, quando o Senhor veio perguntar, o que que Adão fez? A mulher que tu me deste. E eu comi do fruto. Quando o Senhor se dirige à mulher, a serpente me enganou. E fica essa síndrome de jogar a culpa de um para o outro e a gente nunca assume as responsabilidades pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras e pelos nossos atos. Então a gente tem que se parar, a gente tem que parar de se achar como coitado, de achar que a gente é o coitadinho da história, que a gente ficar num estado de vitimização, ficar se achando a vítima de todas as coisas. Todo mundo é errado, tudo, a culpa é de todo mundo, menos nós. A gente tem que parar com isso e reconhecer que nós erramos. Nós fizemos mais escolhas. Nós, muitas vezes, as palavras, as atitudes que fizemos, nós decidimos fazer. Porque se nós não quiséssemos fazer, nós não faríamos. Num casamento, eu tive que reconhecer que eu plantei no coração do meu esposo discórdia, desarmonia. Em vez de eu construir nele o amor, a construção do casamento, fortalecer o nosso relacionamento, muitas vezes com as minhas tolices, muitas vezes, com os meus comportamentos, com as minhas palavras, eu fui construindo nele discórdia, desarmonia e sentimentos que levaram ele a querer o divórcio, a não querer mais ficar casado comigo. E chegou um momento que o Senhor me confrontou. Ou eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, ou eu vou passar a vida toda me lamentando, achando que Deus estava me punindo, que todo mundo tinha o direito de ser feliz, e eu ali estava sofrendo porque o meu marido não me amava mais, o meu marido me abandonou. Nunca, para um casamento dar certo, tem que os dois têm que querer. Mas quando um erra e o outro ajuda a edificar em vez de destruir, o Senhor, ele restaura o nosso casamento, ele restaura o nosso relacionamento. Um dia, queridos, eu sempre comento sobre o meu testemunho, por quê? Porque foi algo que eu vivi. E de um dia, eu não lembro qual foi o dia, mas foi dezembro de 2008, o meu esposo chegou para mim e disse que ele não queria mais ficar casado comigo, queria o divórcio. Foi um baque, claro. Porque mudanças acontecem sobre forte impacto emocional. Aquilo para mim foi um grande impacto emocional, porque eu não esperava isso. E o meu mundo desabou, meu mundo caiu. E eu passei a olhar para ele como se ele fosse o errado da história. Eu passei a olhar para ele como se ele tivesse o errado, ele fosse o pecador, ele perdeu o juízo em querer abandonar a mulher, abandonar o filho. Ele era o culpado, menos eu. Não assumi meus erros. Mas um dia o Senhor me confrontou e ele me fez reconhecer que eu também havia plantado essa semente. E aquilo nada mais, nada menos, era uma colheita. Uma colheita de 5 anos que eu semeei, que eu plantei na vida do meu marido, no meu relacionamento com ele. E tinha chegado o momento da colheita. Tinha chegado o momento da colheita. O que eu poderia fazer? Eu estava colhendo aquilo que eu semeei e plantei há muito tempo. Minha líder me disse, você pode estar colhendo hoje o que você está passando, mas vai depender de você e da sua postura se levantar e fazer uma nova semeadura. O que que você vai querer colher lá na frente? Qual é a tua semeadura hoje? O que que você está semeando hoje? A decisão é sua. Se levantar e começar a semear novas sementes? Ou ficar aí prostrada diante da situação e ficar nessa colheita e lá na frente não ter nada para colher? Você não está semeando? Você não está plantando? Qual a tua decisão? E eu tive que tomar uma postura e tomar uma decisão e ficar de pé. E em Deus, buscar toda a sabedoria e todo conhecimento para mudar a história da minha casa, para mudar a história da minha vida. E Deus tem honrado a cada momento, a cada instante. Então, nós temos que tomar uma decisão e assumir os nossos erros pelas coisas que nós estamos passando hoje. Eu aprendi, nada está errado, tudo está certo. Tudo está certo porque nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Mas depende de nós se levantar, tomar uma postura, ó, daqui no estalar de dedos e começar a semear uma nova história na nossa vida. Deus nos dá oportunidade todos os dias para semearmos uma nova história na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento com as pessoas, com nossos filhos. Tudo depende de nós, não depende de mais ninguém. Não depende, queridos, não depende. Eu digo porque quando eu decidi me levantar e um dia minha discipuladora me disse assim: se você permitir que Satanás cale sua voz, tá tudo perdido. Se Satanás calar sua voz, não há mais nada o que fazer. A nossa voz traz à existência as coisas que não são como se fossem. A nossa voz tem a capacidade de mudar os céus da nossa casa. O que que você tem falado nos céus da sua casa? Você tem aberto sua boca para murmurar, para estar reclamando? Não murmura, não reclama. Não reclama da situação. Não fica murmurando, não fica falando mal de ninguém para outras pessoas. Não fala mal do teu marido para ninguém. Não fala mal do teu marido para as pessoas. Não fale mal. Ai, o meu marido é assim, meu marido é assado. Ai, lá em casa tá assim, lá em casa tá assado. Para de estar dando relatório mal. Para de estar falando relatório ruim. Você vai ter o que você fala. Provérbios diz que a gente colhe do fruto da nossa boca. Olha o que a tua boca tá falando. Eu colhi o fruto da minha boca, porque eu também só vivia murmurando, só vivia reclamando. Enquanto eu fiquei nesse estado de murmuração, de ficar reclamando, de achar que ninguém se importava comigo, de achar que ninguém olhava para mim, de ficar falando mal do meu marido, ficar difamando o meu marido para todo mundo, nada aqui em casa mudou. Nada aqui em casa, nada aconteceu. Tinha céus de bronze sobre minha casa. E sabe como é que a gente rompe céus de bronze? Quebrantamento, arrependimento, adoração e palavras de gratidão a Deus. Então, queridos, nós temos que tomar uma decisão de abrir nossa boca para falar bons relatórios. Um exemplo muito claro: povo de Israel. Não é diferente deles o que eles passaram, o que a gente vive hoje. Se você prestar atenção, desde quando o povo de Israel saiu do Egito, que o Senhor estava preparando esse povo para se tornar uma grande nação, para ter uma identidade, para ter um território, em todo o processo eles murmuraram. E a murmuração atraiu a ira de Deus. Porque a gente não tem palavras de gratidão. Sabe o que a murmuração significa, querido? Sabe o que é? Eu aprendi que a murmuração significa. Você significa: o Senhor não sabe o que é bom para mim. Porque se o Senhor soubesse, eu já estaria num lugar muito melhor. Se eu fosse Deus, a minha vida não estaria assim. Se eu fosse Deus, eu faria tudo diferente na minha vida. Ou seja, você está dizendo ao Senhor, a Deus, que Ele não sabe de nada. Que se a sua vida hoje está em ruína e está em miséria, é por culpa dEle. Porque Ele não sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para a sua vida. Você contende com Deus toda vez que murmura. Você contende com Deus toda vez que você critica Seja o que for, uma situação, uma pessoa, você critica, você fala mal, você murmura, você está contendendo com Deus. E Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Enquanto ficarmos contendendo com Deus, Ele vai se afastar de nós. E nós estamos atraindo a ira de Deus para as nossas vidas. E eu aprendi isso, queridos. Porque o caminho em 7 anos foi um caminho de humilhação. Deus me humilhando, Deus me resistindo, Deus trabalhando meu caráter, quebrando meu orgulho. Mas quando eu decidi confiar nele, falar palavras de gratidão, dar bons relatórios da minha situação. A situação estava difícil, mas eu dizia, Deus está no controle. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no silêncio. Ele é comigo. Ele está comigo. As coisas começaram a mudar dentro da minha casa. Por quê? Porque o espírito de murmuração, espírito de desânimo, foi embora da minha casa. E eu dei lugar ao Espírito Santo do Senhor. Nós temos que fazer isso na nossa vida hoje, queridos. Isso que nós temos que fazer na nossa vida. Parar de estar reclamando, parar de estar murmurando. E dar graças a Deus. Dar glória a Deus. Porque Deus tem sido bom conosco todo o tempo. Ele tem sido bom, tem sido misericordioso. Mas as nossas escolhas, as nossas atitudes nos levam para a vida que nós estamos vivendo hoje. Nós somos responsáveis pela vida que estamos vivendo hoje. Nós somos responsáveis. Mas graças a Deus, que Deus é rico em misericórdia. E Ele sempre nos ajuda. Mesmo quando estamos perdidos, Ele nos ajuda a encontrar o caminho. E é isso, queridos. É tanta coisa que aconteceu comigo no final de semana. Foi uma carga, assim, muito puxada. Desde quinta-noite, nós saímos 11h30, meia-noite. Eu chegando em casa, 00h30, quase 1 hora. No sábado, foi o dia inteiro. Pausa para coffee break, almoço, mas mais carga horária puxada para as palestras, para os exercícios. E foi até 00h de sábado, mas valeu a pena. Porque eu posso. Eu posso. Quantas vezes você diz no dia, não posso, eu não consigo? Não posso, não consigo, não dá. Não dá. Quantas vezes você tem falado para você mesmo, não, não, não, não dá. Eu passei o final de semana todinho falando, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Eu posso vencer essa situação. Eu posso ser uma boa mãe. Eu posso reconquistar o amor do meu marido. Eu posso ter o meu relacionamento restaurado. Eu posso ser feliz em Deus. Eu posso ter a restauração das minhas emoções. Eu posso ter a restauração de Deus na minha vida. Eu posso. Mas o que acontece na maioria das vezes, nós mesmos nos sabotamos. Não é verdade? Essa frase que eu vou falar com vocês, eu ouvi ela faz 6 anos atrás, no culto. Meu pastor estava ministrando e ele falou assim: uma pessoa bem resolvida emocionalmente, ela logra muito mais êxito na vida do que apenas aquelas pessoas que somente oram e jejuam. Pessoas emocionalmente bem resolvidas em suas emoções, elas avançam, elas logram êxito muito mais rápido, muito mais eficiente do que as pessoas que somente oram e jejuam. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa é bem resolvida nas suas emoções, ela não fica olhando o erro do outro. Ela avança, ela foca na solução, ela usa os aliados da oração e do jejum e avança na sua vida. Enquanto uma pessoa mal resolvida, enquanto uma pessoa ferida, ela somente ora e jejua. Ela vai ficar orando e jejuando o tempo que for, mas ela nunca vai lograr êxito, porque ela mesma se sabota. Você tá ouvindo? Nós somos autossabotadores de nós mesmos. Nós nos sabotamos. Nós sabotamos as orações que nós levamos a Deus. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações. Nós somos autossabotadores de nós mesmos. Sabe como eu me sabotava? Sabe como eu me sabotava? Eu orava, pedia para Deus restaurar minha casa, pedia para Deus restaurar meu casamento, pedia para Deus mudar o temperamento do meu marido, que isso não é possível mudar, só quem transforma é o Senhor. Temperamento não se muda, mas ele é transformado. Eu orava e jejuava, mas quando meu esposo chegava em casa, quando acontecia qualquer coisa, eu estourava. Eu agia com tolice, eu brigava com ele, eu trazia contenda para dentro de casa, eu brigava por qualquer motivo, falava para ferir ele, para machucar. E depois eu ia chorar porque eu não via resultado nenhum, porque Deus não estava ouvindo as minhas orações. Mas presta atenção nas minhas atitudes. No que eu estou falando? O que eu estou agindo? O que eu estou comunicando para o meu esposo? O que você tem comunicado para as pessoas ao teu redor? O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? Na direção das pessoas? Na direção do seu cônjuge? Na direção dos seus filhos? O que você tem falado? Você tem agido sabiamente? Você tem agido de acordo com os ensinamentos e princípios do Senhor para a sua vida? Sabe por que o nome que eu uso é mulher virtuosa, eu decidi ser, porque eu não sou ainda uma mulher virtuosa, por completa. Quando eu escolhi essa frase, comecei a falar para mim mesma, mulher virtuosa, eu decidi ser. Eu não era ninguém. Eu estava ferida, eu estava machucada, eu estava derrotada. E eu sentia a raiva da mulher de Provérbios 31. Porque eu não me enxergava nela. Porque eu não era aquela mulher. Eu não era uma mulher virtuosa. Mas chegou um ponto que eu disse, Senhor, eu não aguento mais. A única pessoa que pode me mudar é o Senhor. Ajuda-me, me transforma. Eis-me aqui. Eu sou o barro e tu é o oleiro. Mas me muda. Nem que o Senhor me quebre, mas me muda. Foi uma oração ousada? Foi. Eu colhi a resposta dessas orações. Colhi porque o Senhor me amassou. Me amassou. Tirou pedras de mim. Me colocou no fogo. Viu que o vaso não estava bom. Me tirava do fogo. Me quebrava de novo. E amassava, e amassava, e amassava. E foi um processo doloroso, mas eu quero te dizer que valeu a pena. Tem valido a pena, querido, porque eu não desisti, porque eu não parei. Eu continuo caminhando para a estatura de varão perfeito. A minha cura ainda não terminou, o meu processo de transformação ainda não terminou. Ele está sendo formado de glória em glória, dia após dia. Pelo Senhor. E eu decidi ser uma mulher virtuosa. Eu não era, mas eu fui aprender. Eu fui aprender com o Senhor. Eu fui colocar em prática palestras que eu assistia. E eu decidi ser uma mulher virtuosa. Eu decidi ser uma mulher virtuosa para o meu esposo. Eu decidi ser uma mãe virtuosa para os meus filhos. Eu decidi ser uma mulher virtuosa para as pessoas. E daí nasceu o blog. Daí eu comecei a compartilhar o que eu tinha aprendido, o que eu estava aprendendo. Tudo que o Senhor tem me ensinado, eu tenho compartilhado. Eu não sou perfeita, eu sou igual a você. E você que está aí chorando, mulher. Um dia eu estava aí onde você está. Mas o Senhor me ajudou a levantar. Mas foi uma decisão minha de querer levantar, de querer entender as coisas espirituais aqui quando nós estamos num processo de luta, quando situações que trazem luta, nós estamos passando por passando por momentos de luta, de dor. Nós temos que ter duas coisas, inteligência emocional e inteligência espiritual. Porque o Senhor, Ele nos dá estratégias. Mas se a gente não tem inteligência emocional e nem inteligência espiritual, a gente não avança. A gente não cresce. A gente permanece no estado de coitado. A gente permanece no estado de mediocridade. Nós nos tornamos medíocres. Medíocres. Porque a gente não busca conhecimento. Porque a gente fica se lamentando, a gente só sabe se reclamar da vida, reclamar para os outros, mas nós mesmos não tomamos uma postura. Eu tomei uma postura de me levantar, de buscar o Senhor em oração, de buscar o Senhor em oração e aplicar os ensinos na minha vida, na minha casa, com meu esposo. E hoje nós estamos falando de um assunto que se chama perdão. O perdão, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão. Porque muitas das vezes a gente não, nós não queremos perdoar. A gente não quer perdoar. Mas a palavra diz: perdoai aqueles a quem vos tem ofendido. É uma decisão, é uma ordem. Deus manda a gente perdoar. Porque se nós não perdoamos, como perdoará o nosso Pai que está no céu? É uma condição também. Se Deus perdoa os nossos pecados, se Deus perdoa as nossas ofensas que nós fizemos contra Ele, contra a santidade dEle, contra a base do trono dEle, que é a justiça, quem somos nós para não perdoarmos as pessoas, aqueles que nos feriram? Se nós, destituídos da glória de Deus, ferimos a Jesus, e por causa das nossas ofensas, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, Jesus foi levado à cruz, tomou o nosso lugar, para que hoje pudéssemos ser chamados filhos e filhas de Deus. Dói, dói, dói uma traição? Com certeza dói. As palavras doem? Doem. Nós somos humanos. Nós sentimos. Mas eu posso decidir perdoar. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar é você. Não é apagar o erro do outro, mas é você se libertar de todo sentimento de rancor, de todo sentimento de destruição, porque a falta de perdão nos destrói. É você ser livre, tirando os argumentos de rancor, de amargura do seu coração, tirando esses argumentos da mão de Satanás, para que ele fique lhe perturbando e te oprimindo dia e noite. Sabe essa opressão aí que você passa? Sabe essa falta de força aí que você diz que, ah, eu tô sem forças, tô sem forças. A gente sempre tá sem força. Para de ficar contando historinha. Foi isso que eu aprendi. Porque nós contamos muitas historinhas pra nós mesmos, pra justificar o estado onde nós estamos. Para de ficar contando historinha pra ti mesmo. para ficar aumentando teu sofrimento. Decide perdoar. Perdoar resolve tudo. Perdoar é o caminho. E sabe como é que eu faço? Eu vou te ensinar. Quando você não quer perdoar, como eu também já passei por essa experiência. Isso aqui aconteceu comigo, tá, gente? Alguns anos atrás, meu esposo tinha feito algo que me machucou muito, que feriu muito. E eu fiquei com aquele sentimento horroroso dentro de mim. Tava rancorosa, ressentida. E aquilo tava pra estourar o meu peito. Eu me tranquei num quarto. E dei um murro na parede. Eu falei, o que eu vou falar foi o que aconteceu comigo, tá? Era aquele sentimento que eu estava sentindo naquele momento. Mas eu cheguei ao Senhor e disse, Senhor, dá vontade de dar um murro nele. Dá vontade de largar a mão na cara dele. Dá vontade, Senhor, de mandar ele pro quinto dos infernos. Mas a tua palavra me diz que eu devo perdoá-lo. A ofensa que ele me fez. Eu não quero perdoar, Senhor. Eu não quero porque eu tô com raiva, eu tô com muita raiva. Mas eu declaro, eu decido perdoar. Então, Senhor, me ajuda a liberar perdão para esse homem. Me ajuda a perdoá-lo, como diz a tua palavra, perdoai as ofensas daqueles que vos têm ofendido. Me ajuda a perdoar essa ofensa, Senhor, que ele me fez. Eu decido perdoar, eu quero perdoar, embora eu não sinta, mas me ajude. Me ajude a perdoar, porque eu quero ser livre. Eu quero estar perto do Senhor. Eu não quero me afastar do Senhor. Me ajuda. E comecei a orar. Comecei a colocar minha cara no pó. Comecei a pedir para que o Senhor abrandasse meu coração para que eu pudesse liberar perdão para o meu esposo. E o Senhor foi ministrando ao meu coração que muitas das vezes eu também firo o coração dele. Muitas das vezes eu desagrado o coração dele. O meu pecado levou Jesus à cruz. Mas das vezes que eu me dirijo a Ele e peço perdão, Ele perdoa e Ele não lembra. Ele joga no esquecimento. E a mesma capacidade que Ele tem de nos perdoar, essa capacidade Ele nos deu para nós perdoarmos também aquelas pessoas que nos machucam e nos ofendem. Porque nós nos tornamos semelhante a Ele quando lançamos o perdão. Perdoa. Sabe a traição? Dói, não dói? Mas perdoa. Senhor, Ele me traiu. Dói muito meu peito, Senhor. Dói ser traída. Jesus também foi traído. Foi traído por mim. Foi traído por você. Foi traído por todos nós. Porque nós éramos distantes de Deus. Mas Ele perdoou. Perdoou lá na cruz. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou. Perdoou você. Perdoou a mim, nos deu vida, vida, vida e abundância. Mas Satanás quer nos manter presos. Presos na armadilha da falta de perdão. Quer ter esse argumento na mão o tempo todo para estar jogando dia e noite a nós, para trazer dia e noite a nossa memória, o dia que nós fomos traídos. O dia que nós ouvimos aquelas palavras de ofensa, um dia que nos machucaram. E esse dia fica vindo, vai e volta. E você fica ressentindo toda vez que vem a lembrança. Você ressente aquele sentimento como se fosse a primeira vez. E isso torna um ciclo sem fim. E isso é um ciclo que te leva para a morte. Esse é o ciclo que está te levando para o buraco. Decida se levantar hoje. Decida se levantar hoje. Quer gritar? Grita. Sabe o que eu fazia para não me chamarem de maluca? Sabe o que eu fazia para me chamarem de maluca? Eu ia para dentro do meu quarto, pegava o travesseiro, colocava na minha cara, enfiava na minha cara e gritava: Deus, eu não aguento mais. Me ajuda. Me ajuda. E eu gritava até ficar rouca. Ficava cansada de tanto gritar. Mas eu colocava a minha cara no pó e colocava o travesseiro para não achar que eu tava doida aqui em casa. E eu gritava, Deus me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, ninguém pode me ajudar. Eu decido perdoar, mas por favor me ajuda a perdoar, porque dói. Dói passar por essa situação, dói. Dói olhar para ele, que um dia ele disse que me amou e hoje ele diz que não me ama. O que você pode falar? Dói saber que ele me traiu. Dói saber que ele me trocou por outra mulher. Dói saber que ele me abandonou. Dói. Tá doendo. É como se tivesse uma faca aqui no meu peito, me rasgando. Jorrando sangue. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda a perdoar. Eu declaro, eu falo, eu libero perdão para você, fulano. Eu libero perdão para você. Eu libero perdão. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Você está livre dessa dívida. Você não me deve nada. Eu sou livre. Livre para receber o consolo de Deus. Eu sou livre para receber o amor de Deus. Eu sou livre para viver todas as coisas que Deus tem feito na minha vida. Eu sou livre. Seja livre para Deus restaurar sua vida. Seja livre para Deus trazer o novo na sua vida. Seja livre. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa vida, queridos, a gente vai ter decepções. Pessoas podem nos machucar, pessoas podem nos ferir. Eu lembro que eu passei um ano orando por um casal de líderes que havia me machucado. Tinha ferido as minhas emoções, mas eu também feri as emoções deles. E toda vez que vinha a memória, a situação, que vinha aquele sentimento, a minha memória, de reviver aquela situação que eu vivi com eles, Satanás queria trazer a memória, e ele vai trazer, porque ele quer te ver sofrendo, ele quer te ver amarrado aí onde você está. Eu orava, Senhor, eu já perdoei. Eu já perdoei ele, Senhor, e me ajuda a perdoar de fato, a liberar o verdadeiro perdão. Mas eu quero declarar que eu abençoo a vida deles, que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor prospere os caminhos deles, que o Senhor cuide deles, abençoe a vida dos filhos dele, abençoe, Senhor, a vida deles. Com a tua paz, com a tua benignidade, com a tua longanimidade, com a tua proteção. Abençoe, Senhor. E todas as vezes que vinha esse sentimento dentro de mim, eu dizia: Senhor, eu já perdoei. Me ajuda a sarar meu coração, cure meu coração, essa ferida. Mas eu já perdoei eles. E abençoo a vida deles e peço que o Senhor abençoe a vida deles. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Eu fiquei um ano resistindo Satanás nessa situação. mas a verdade do perdão veio. Hoje eu tô lembrando? Tô. Que eu tô compartilhando com você, tô testemunhando. Mas não há dor. Não há mais dor do ressentimento. Não dói meu coração. É só uma lembrança. O Senhor sarou a ferida que foi aberta. O Senhor restaurou a ferida que tinha sido aberta. Isso também pode acontecer na sua vida. O perdão é a chave. O perdão resolve tudo. O perdão resolve tudo. O que não é perdão? Perdão não é fechar os olhos e fingir que não vê. Perdão não é esquecer. Perdão não é desculpar. Perdão não é negar ou minimizar o sofrimento. Perdão não é necessariamente reconciliar com o autor da afronta. Perdão não é desistir. De ter bons momentos, de ter bons sentimentos e perspectivas. O perdão é assumir a responsabilidade por como você se sente. O perdão é recuperar a força, sua força e seu destino. Perdão é a paz que você aprende a sentir quando libera quem lhe fez mal. Perdão é para você e não para o outro, não para o autor da afronta. Perdão é a sua cura e não da pessoa que lhe fez sofrer. Perdão é uma habilidade que precisa de treino. Jesus falou 70 vezes 7. Perdão é o que te ajuda a ter mais controle sobre seus pensamentos. Perdão é o que melhora a sua saúde física e mental. Perdão é tornar-se vencedor e feliz e não vítima sofredora. Perdão é uma escolha. Perdão é a minha, é a sua restauração. Mudanças acontecem? Acontecem. Mudanças acontecem sobre forte impacto emocional. Aconteceu com você, você sofreu um impacto. Sofreu sim. Mas o dia que você der o grito da sua alma, você vai também sofrer um impacto. Mas é o impacto da tua libertação, da tua cura. Porque você vai estar liberando o que tem te prendido aí dentro. Você vai perdoar e vai pedir para que Deus te ajude. Perdão resolve tudo. Quem foi que te fez sofrer? O que te machucou? O que você está aprendendo aí dentro de você que não deixa você ser feliz? Você não vai ser feliz porque o outro te faz feliz. Você vai ser feliz por quem você é. Daquilo que Deus é dentro de você. Você é importante. Você é especial. Você é amado. Você é valorizado. Você tem valor. Teu valor foi provado na cruz do Calvário quando Jesus morreu ali. Você é uma pessoa de grande valor. Você é uma pessoa de valor. Você é. Acredite nisso. Rompa com essas crenças que têm te feito mal. Essas crenças que têm limitado a tua visão. Rompe com essas coisas, esses pensamentos que estão te levando para a destruição, que têm limitado a sua visão. Rompa! Como é que você tem se comunicado? Cabisbaixo? Triste? Levanta a cabeça! Dá um comando pro teu cérebro! Levanta a cabeça! Quando você comunica, você sente. Comunica para você mesmo que você está se levantando. Estufa o peito. Ergue a coluna. Bota esse peito para fora. Comunica para você mesmo que você está se levantando, quer ser livre. Que você perdoa. O que você comunica, você sente. O que você sente, você pensa. E todo pensamento, toda crença é autorrealizável. Por que você acha que Deus disse? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. mas que você tem certeza de que elas vão acontecer. Toda crença, todo pensamento, tudo aquilo que você acredita se torna autorrealizável. Por quê? Porque você acredita, você vai agir daquela forma e vai trazer para a sua vida aquilo que você tem pensado. Provérbios também diz: assim como um homem imagina, assim ele é. Porque como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, todo pensamento é autorrealizável. Como você comunica isso, você sente, você começa a pensar, a trazer pensamentos à sua cabeça. E todo pensamento, toda crença é autorrealizável. Você traz à existência o que não era. Você comunica que está cabisbaixo, está sem força. Você começa a sentir suas forças se invadindo, as suas forças indo embora. Ai, eu estou sem força. Você está comunicando. Ai, eu estou sem força, não aguento mais. Você está comunicando, você está sentindo que está ficando sem força. Você está sentindo, você está pensando, eu não tenho força. E o que que tu tem vivido? Tem vivido sem força. Sai desse lugar de melindre. Para de ser melindroso. Para de ser melindrosa. Para de ser criança que alguém roubou o pirulito e agora tá chorando. Tá na hora de crescer. Tá na hora de crescer. Tá na hora de parar de meninice. Tá na hora de se levantar e ser uma mulher. Está na hora de se tornar um homem de Deus. Está na hora de começar a viver por princípio. Não tomar decisões baseadas nas emoções, mas começar a viver e tomar decisões baseadas por princípio. Sabe por que eu estou falando isso contigo? Porque um dia eu falei para mim mesmo. Eu cheguei na frente do espelho, isso fora os outros cultos confrontantes que eu já tinha vivenciado, mas eu cheguei na frente de mim mesmo e falei: para de ser chata, para de ser menina, para de ser mimada, cresce, toma atitude de mulher, seja mulher, seja responsável pelas coisas que você faz, cresce, amadurece, tá na hora de amadurecer. Eu descobri que num corpo de uma mulher, eu estava na idade cronológica, uma mulher de 30 anos. Mas na minha idade mental, eu parei lá nos meus 17 anos. Qual é a tua idade mental hoje? Aonde foi que você parou? Quem foi que te freou? Quem foi que te... Você cresceu cronologicamente, mas e mentalmente? Onde foi que você parou? Pede para Deus trazer isso à memória, que Ele vai te trazer. Olha, eu poderia ser derrotada. Com 6 anos de idade, eu fui molestada. Com 13 anos de idade, eu fui molestada. E por pessoas próximas a mim. Um foi um padrinho da minha irmã e o outro foi meu vizinho. Me tocaram, me bulinaram, me mexeram. E a partir daí despertou algo de mim que me levou a ter atitudes que estavam me destruindo. Eu iniciei uma vida íntima muito cedo e quanto mais eu buscava me fugir dela, mais... É um abismo puxa outro abismo, mas eu ia sendo atraída para isso. E no meio do processo todo, eu fui me ferindo. Fui me ferindo, fui me machucando. Tava com a alma toda destruída. E com 30 anos de idade, eu fui me dar conta do que tinha acontecido na minha vida. E eu tive que perdoar aqueles que te mexeram comigo. Aqueles que roubaram a minha inocência. Assistindo um vídeo da Neuza Etióquia sobre restauração sexual, eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, restaura minha inocência. Senhor, restaura minha inocência, me roubaram a minha inocência. Me restaura tudo aquilo que me roubaram, que o diabo me roubou. E foi um momento de grande dor. Que eu chorei, que eu gritei, que eu vivenciei. Mas valeu a pena. Perdoei meu esposo por muitas vezes falar palavras para mim que me machucavam. Perdoei meus pais. Recentemente, agora no coach, liberei perdão mais uma vez pro meu pai. Porque me veio à memória quando eu tinha uma idade de 12 anos e ele tinha pedido para eu ir tomar banho. Eu não quis tomar banho porque eu queria ficar brincando lá na rua. E ele, quando veio me chamar a atenção, ele me bateu, ele puxou meu cabelo, ele me chutou, ele perdeu o controle, ele me deu uma tremenda de uma surra e aquilo ficou marcado em mim. E eu não entendia muitas vezes por que eu me irritava muito fácil com os meus filhos. Eu estava repetindo os mesmos atos daquele dia que ele tinha feito comigo. Vinha o gatilho da memória. E eu vivenciava tudo aquilo. E nesse congresso de coach, eu liberei perdão pro meu pai. Porque só era eu que estava recebendo aquele conhecimento. Era eu que estava ali naquele momento tendo conhecimento de como as coisas acontecem, e eu tinha o poder de resgatar a minha vida, liberando perdão. Agora eu sou livre para construir uma nova história nos meus filhos, de ter mais paciência. Criança tira paciência sim da gente, porque eles testam a nossa paciência. Mas não mais para repetir os mesmos erros, para repetir as atitudes, mas para construir uma nova história. Você pode construir uma nova história para você. Você pode. Perdoa. Perdoa. Perdoa. Perdoa aquele que te feriu. Perdoa aquele que te machucou. Perdoa aquele que te humilhou. Perdoa. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor ajude cada pessoa que está ouvindo aqui esse áudio, para que o Senhor ajude a liberar perdão. O Senhor sabe aonde foi que ficou marcado, aonde prendeu essa pessoa, que ela não consegue avançar, que ela não consegue crescer, que ela não consegue agir de modo diferente. Ajuda, Senhor, a perdoar, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui para nos ajudar. O Senhor está aqui para nos confortar. Se veja livre. Seja livre. Veja as cadeias se quebrando. Veja as amarras se soltando. Você liberando perdão e não tem mais nada que te prenda. Veja os grilhões sendo quebrados. As cadeias, as muralhas vindo ao chão. E você podendo caminhar, segurando na mão do Senhor. Caminhar para um futuro de glória. Para um futuro que o Senhor tem construído para você. E que você pode construir uma nova história. Uma nova vida com Deus do teu lado. Em nome de Jesus, receba esse presente de Deus na sua vida. Receba esse presente de Deus na sua vida. Que você seja cheio e abençoado pelo Senhor. Deus tem uma nova história para você. Deus é aquele que te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Amém? Amém, querido. Que o Senhor possa fazer grandes coisas na sua vida. Que o Senhor possa fazer uma nova história, trazer um novo começo. Não importa como as coisas começaram, o que importa é o fim delas. Como é que você vai terminar? Como é que vai ser o seu fim? Amém? Nós podemos construir uma nova história. Nós podemos construir um novo fim. Amém? Deus te abençoe, queridos. Graça e paz. Okay.